A seleção do Delicatessen de hoje segue com uma música do compositor catalão Federico Mompou, que nasceu no ano de 1893 em Barcelona e viveu 94 anos. Das 9 peças que compõem a suíte para piano Impressiones Íntimas, uma das primeiras composições de Mompou, vamos ouvir 2, Cuna e Gitano. A interpretação é da pianista Vânia Elias José. Thank you. Na interpretação da pianista Vânia Elias José, ouvimos Cuna e Gitano, de Impressiones Íntimas, de Federico Monpou. Como parte das comemorações do centenário do Carnegie Hall de Nova York, em 1990, a violinista japonesa Midori fez lá o seu recital de estreia, nesta que é uma das mais importantes salas de concerto. Nós vamos ouvir agora uma gravação realizada nesta ocasião, que teve no programa peças de Beethoven, Chopin, Debussy e Strauss. E é deste último que nós vamos ouvir o segundo movimento, Improviso Andante Cantabile, da Sonata para Violino e Piano em Mi bemol maior, opus 18. Thank you. De Richard Strauss, ouvimos o segundo movimento, Improviso Andante Cantabile, da Sonata para Violino e Piano em Mi Bemol Maior, Opus 18. Interpretação de Midori ao violino e Robert MacDonald ao piano. Delicatessen traz agora uma gravação da pianista espanhola Alicia de la Rocha, interpretando Azulejos, uma obra póstuma de Isaac Albéniz. A viúva do compositor deu de presente ao amigo Henrique Granados os originais da partitura para que ele finalizasse a composição. Vamos ouvi-la. Ouvimos Azulejos, de Isaac Albéniz, na interpretação da pianista Alicia de la Rocha. E o programa destaca agora uma música do compositor e violoncelista José Guerra Vicente, em que ele presta uma homenagem à música brasileira. Vamos ouvir a suíte número 1, Três Cenas Cariocas. São três movimentos: valsa seresteira, cantiga, choro. Na interpretação da pianista Miriam Dausberg e do violoncelista Peter Dausberg, ouvimos a suíte número 1, Três Cenas Cariocas, de José Guerra Vicente. Agradecemos a sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. A seguir, Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Atenção, produtores independentes. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Doc TV. Concurso para a seleção de projetos de documentário. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Inscrições de 27 de maio a 11 de julho de 2008. Informações e regulamento, acesse www.tvcultura.com.br/doctv ou pelo telefone 0-11-2182-3906. Doc TV 4. Realização em São Paulo, Sesc TV, TV Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado de São Paulo. Apoio em São Paulo, ABD São Paulo. Realização, TV Brasil, TV Cultura, ABPEC, Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Apoio, ABD Nacional. Cultura informa. Boa tarde, são 2 horas em ponto em São Paulo. A CPI da pedofilia aprovou hoje um requerimento que prevê a abertura de mais de 18 mil páginas do site de relacionamentos Orkut no Google. As páginas possuem fotos e informações sobre usuários suspeitos de praticar pedofilia na internet. Em abril, outras 3 mil páginas de conteúdo suspeito já haviam sido abertas pela CPI. Como resultado, a Polícia Federal chegou a 800 alvos de investigação. As vendas do comércio varejista na Grande São Paulo subiram cerca de 3% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Federação do Comércio do Estado, a alta foi sustentada pelo Dia das Mães, segunda melhor data do ano para o setor. O melhor desempenho ocorreu nos ramos de vestuário, tecidos e calçados. Com isso, as vendas do varejo acumulam um crescimento de quase 6% no ano. Agora o trânsito em São Paulo, que é tranquilo, a cidade apresenta apenas 10 quilômetros de morosidade e o pior ponto está na Avenida Paulista, no sentido da Consolação, a partir da Praça Oswaldo Cruz. Tempo nublado sobre a capital paulista, mas não há previsão de chuvas para hoje. Neste momento, aqui na Água Branca, Zona Oeste, os termômetros estão na casa dos 21 graus. Nós voltaremos a informar dentro de uma hora e a partir das 7 da noite você acompanha os fatos mais relevantes do país e do mundo no Jornal Atenção Brasil. Cultura informou. A frequência dos clássicos. Agora, pela Cultura FM, Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. Hoje é dia de música de câmara aqui no Pianíssimo. Vamos começar ouvindo o trio para piano, violino e violoncelo de Oswaldo Lacerda. Temos aqui a gravação do trio de Brasília. Elza Gushkin ao piano, Ludmila Vinetska ao violino e Guerra Vicente ao violoncelo. Os movimentos do trio de Oswaldo Lacerda são introdução lento, depois moderadamente movido, e segundo movimento, são só dois, movido. Ele uma vez, falando sobre esse trio, com um bom humor, dizia: em geral, estas obras têm 3 movimentos, mas eu escrevi 2 e achei que o que eu queria dizer já estava ali, que não precisava um terceiro. Então, razão pela qual eu escrevi só 2 movimentos para esse trio. Vamos ouvir então o trio de Oswaldo Lacerda, na interpretação do trio de Brasília. Thank you. Ouvimos de Oswaldo Lacerda, compositor paulista, o trio para piano, violino e violoncelo, com os movimentos lento, depois moderadamente movido, e segundo movimento, movido. Interpretação do trio de Brasília, com Elza Gushkin ao piano, Ludmila Vinetska ao violino e Guerra Vicente ao violoncelo. Nós vamos ouvir agora uma obra do nosso querido amigo, colega aqui da Rádio Cultura FM, Amaral Vieira, excelente compositor, que tem uma obra camerística muito bonita chamada Fronteiras, opus, como sempre, opus muito altos na obra de Amaral Vieira, ele que trabalha bastante como compositor, opus 297. Trata-se de um quinteto para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E, naturalmente, a gente lembra que esta é a formação do quinteto A Truta, de Franz Schubert, que, por sua vez, se baseou no quinteto de Hummel, que tinha também esta formação. Então, esta obra de Amaral Vieira, Fronteiras, tem os seguintes movimentos: molto lento expressivo, depois molto lento e, para finalizar, um allegro festivo. Temos aqui uma gravação ao vivo de um conjunto chamado Ensemble Capriccio, constituído por Choyei Min ao violino, Corey Conco à viola, Mina Fischer ao violoncelo, William Schricke ao contrabaixo e Karl Paulnack ao piano. Fronteiras, de Amaral Vieira, quinteto para piano e conjunto de cordas. Vamos ouvir. Thank you. Thank you. Nomes de Amaral Vieira, Fronteiras, Opus 297, obra para piano, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Movimentos: Molto Lento Expressivo, Molto Lento e Allegro Festivo. Gravação ao vivo que aconteceu no Walker Center da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 6 de maio do ano 2000. A interpretação esteve a cargo do ensemble Capriccio. Agora chegou o momento do nosso intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com mais música brasileira de câmara. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Neste sábado, às 21h, acompanhe a transmissão ao vivo do concerto de abertura do 39º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Direto do Auditório Cláudio Santoro, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo interpreta obras de João Guilherme Ripper, Camargo Guarnieri e Tchaikovsky. Concerto de abertura do 39º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Neste sábado, 5 de julho, às 21h, pela TV Cultura e Rádio Cultura FM. O piano, seu repertório, seus intérpretes, pela Cultura FM. Voltamos com música de câmara brasileira e vamos ouvir agora uma peça curiosa de Villa-Lobos. O título é Martírio dos Insetos, para violino e piano. A Cigarra no Inverno, o Vagalume na Claridade e a Mariposa na Luz. Interpretação do violinista Daniel Guedes ao lado do pianista Flávio Augusto em gravação de 2004. Thank you. Vila Lobos, ouvimos O Martírio dos Insetos, A Cigarra no Inverno, O Vagalume na Claridade e A Mariposa na Luz, são as três peças, com o violinista Daniel Guedes ao lado do pianista Flávio Augusto. Eles interpretam agora, de Nelson Macedo, Modinha. Thank you. Ouvimos de Nelson Macedo, Modinha, com o violinista Daniel Guedes e o pianista Flávio Augusto. Voltando agora com uma seresta do compositor paranaense Alceu Bocchino, maestro Alceu Bocchino, violinista Daniel Guedes e pianista Flávio Augusto. Thank you. Do compositor brasileiro Alceu Boquino, tivemos a Seresta, com o violinista Daniel Guedes e pianista Flávio Augusto. Chegamos assim ao final deste programa que hoje apresentou música de câmara brasileira. Para um contato conosco, é só mandar um e-mail para pianissimo@culturafm.com.br. Muito obrigado, até o próximo programa. Você ouviu, pela Cultura FM, Pianissimo. Piano, seu repertório, seus intérpretes, com Gilberto Tinetti.